Aquilo que acontece é que, derivado às chuvas, às fortes chuvas que se tiveram a sentir, já nas primeiras chuvas sentimos alguns problemas, mas a população não chegámos a ter falta de abastecimento de água aqui em Oliveira do Hospital, porque temos um plano de emergência construído pelo setor de águas e saneamentos, com abastecimento, por isso, através de autotanques, que temos os recrutados dos bombeiros, das diferentes corporações de bombeiros. Por exemplo, temos os bombeiros de Coza, os bombeiros de Vila Nova de Oliveirinha, os bombeiros de Oliveira e os bombeiros de Lagares da Beira. Já nessa fase também foram eles a grande ajuda e fizeram com que as pessoas não tivessem corte. Desta vez a situação agudizou-se, é uma situação ainda mais grave. Os dias que estamos sem abastecimento, com certeza prolongar-se-ão por 3 dias sem termos desses problemas que tem a estação de tratamento da nossa cidade de Estorro e que não abastece com que. E aquilo que nós estamos a fazer é dar uma resposta de emergência. Aquilo que eu gostava de pedir a todos os oliveirenses, sobretudo na zona, a zona mais afetada é a zona, neste momento, da cidade de Oliveira do Hospital, de toda a cidade e das freguesias aqui anexas, e aquilo que eu pedi era às pessoas para que não façam uma corrida a encherem com água para ficarem com água, porque isso vai fazer com que o sistema não dê resposta. Aquilo que nós devemos é continuar com alguma normalidade. Aquilo que devemos fazer é fazer uma racionalizar o consumo da água, isto é, termos algum cuidado na sua racionalização, e se fizermos isso, esta construção coletiva, é natural que a água não chegue a faltar e que seja suficiente os abastecimentos que nós temos a fazer, a injetar água no depósito central da cidade de Oliveira do Hospital, que se encontra na cabeça de Sintra, e por isso aquilo que eu peço aos oliveirenses é que não desperdicem neste momento a água, porque neste momento temos muitos problemas, há um esforço tremendo da Câmara Municipal, porque ela é um bem essencial que nos afeta. Nós pensamos que este problema, nós já deixámos de ter abastecimento desde ontem, não caiu nenhuma água nos nossos depósitos desde ontem, por isso já acompanho este processo ontem desde a BTL, onde estive em representação também do Conselho de Oliveira do Hospital e da CIM, acompanhei este processo também com o Presidente das Águas de Lisboa e do Alto Tejo, o Engenheiro José Sardinha, estamos a trabalhar em conjunto e por isso... Então o abastecimento com a ajuda dos bombeiros já começou ontem? Vamos continuar hoje, desde bastante cedo, que temos vindo vários, fizemos outra coisa também contratámos alguns autotanques a nível de empresa privada, isto é, de uma grande dimensão, o consumo é bastante elevado. Então neste momento, quantos veículos, quantas entidades estão então envolvidas para que possam assegurar o abastecimento de água? Estão pelo menos 6 autotanques de uma empresa privada, depois temos ainda um problema que não conseguimos chegar com os autotanques de maior dimensão junto à estação elevatória, à estação que distribui depois na rede, e depois estamos aqui com... Aquilo que eu queria dizer era tranquilizar as pessoas, mas só alertar as pessoas. Não façam uma corrida a encherem tudo que têm, tanques, baldes, não façam isso. Porque se fizerem isso, o sistema vai claudicar e vamos todos deixar de ter água. Se as pessoas todas a racionalizarem, é possível nós termos água sem termos água para todos. Bem, por isso é um ato de consciência, é um ato cívico, é que todos devemos gastar menos água nestes dias. Acreditamos que segunda-feira o problema está resolvido, há um problema que tem a ver com os incêndios, há o arrastamento derivado às chuvas torrenciais que caíram, sobretudo ontem, arrastaram um rio de cinzas para onde a água é acolhida, que vem da Serra da Estrela, como sabem, e por isso eu acho que se tivermos todos com tranquilidade e se todos gastarmos menos um pouco de água, vai com certeza nem pode-se notar falta de pressão nas casas, mas poderá não faltar a água. Presidente, mas é sobretudo, este é um problema sobretudo a afetar a cidade, é isso? Percebi. Se este é um problema que afeta em particular a cidade ou todo o concelho está a ser afetado? Ele poderá vir, neste momento não. Neste momento a zona mais afetada é a zona da cidade de Oliveira do Hospital, é esta zona mais urbana, porque os outros depósitos temos conseguido restabelecê-los com mais, porque não há um consumo tão elevado e por isso nós vamos despejando também deitando água nesses depósitos mais periféricos e aí a situação não é tão dramática e acreditamos que aí nem vai faltar. O grande problema põe-se na zona urbana de Oliveira do Hospital.